então eu te veja. Onde quer que você esteja, meu coração é seu. E esse mundo vai me colocar frente a frente contigo. É de você que eu preciso, meu coração é seu. Se o melhor das brigas são as fases de depois,